8-16 para o localizador, curva direita na proa 050, está autorizado a sinal do ILS, como número 3, fica para 2.000 pés, informe a estabilidade. Estimativa direita 050, descendo para 2.000, autorizado, repassarei estabilizado, está 3.86. Voo no 093, desça para 3.000 pés com ajuste no 015. 3.000 com 15, 093. Mantém alta para... Na presente, pode abandonar a obra, senhor? Estamos com 5 minutos de disponível de holding. Estou no 093, complete a órbita e foi com a pro de Duna. Estimativo, complete a órbita e vou a Duna, 093. Interceptou o curso, 3597. O 97 está passando Duna agora, chame a torre Salvador 11895 e tomou o curso. 1895, ó. Poxa, né, 6225 para o localizador. Foi na Prodiduna, informe estabilizado no final do ILS. Prodiduna, informe estabilizado, Xanier 625. Olá, Salvador, eu vou com a 961, está pronto para o saque. Com 136 a bordo, 0490 de autonomia, termina Florianópolis. No limite ao lote, desce para 0901 no 759. Torre Salvador, 0351 no 7. Torre no 895, ajuste no 015. 095, parte em Índia, no ponto espera 2952, voo no 91, obrigado, bom dia. Avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo. Autorizado pouso, pistão 17, ou melhor, 10, 035 no 7. Seis oito, um no meia, reação a navegação na proa de Duna, informe estabilizar no final do ILS. Irmãzinho, já está em estabilizar. O gol no 759 ainda mantendo a proa, desça para o nível 060. 060, gol no 759, mantendo a proa. Gol no 093, desça para 2.000 pés, o ajuste no 05. Proa de dono, é isso? Azul para Puxa, acionamento portão 3. Mil, está autorizado a final do ILS, informe no localizador. Reporta no localizador, ajuste 1015. Demo. Controle de bola 759, necessita voar na magnética 210, essa informação. Autorizado, a magnética 210, gol no 759. Descida agora para o nível 050. 10210, na proa 050, gol no 759. Xenia 6225, está 2 milhas para o externo, completa final e Xenia Torre Salvador 118, decimal 95. 95, Xenia 6225. 10-0, autorização. Torre, bom dia, Xenia 6225, estabilizado o final, Elias. Xenia 6225, avistado, ajuste no 015, continua a aproximação, aguarde pista livre. Bordando 6225, 4 para aproximação. 200 reduzindo, bola 759. Umi, ao interceptor via. 5570, transponder, controle 120.8. Cinco 2, libera direita, salo 121, décima 1. 2-1-1, libera direita, 3-5-7. E o controle 208. Altan 3153, está aqui no bate remoto, chamará para o Gilberto Fernandes. Sim. Salve, Salvador, bom dia, Altan 3157. Aguarde, 3171. Aguardo. 10, vento calmo. 1225, sentido de pouso, pista 10. A gente vai reportar, 3577. 61 no visual com tráfego nacional, pistão no zero. Confirma? Gol no 961, tá visual com tráfego na curta final da pistão no zero? Afirmo, 961. Após a passagem do mesmo, a linha mantém pistão no zero. Após a linha, mantém gol no 961. Essa auxiliar curvinha esquerda aqui na magnética 200, devido à formação. Autorizado, desvio, gol no 759, seu novo limite é a radial 270 do VR Salvador. Vai cruzar o posto localizador intencionalmente. A tempo cotejou a magnética 2, a radial 270 do VR Salvador, gol no 759. Afirmativo, deixa agora para 3.000 com ajuste 10-15, gol no 759. 3.000, 10-15, gol no 759. 735-17. E mantém a posição, 3597. Vai manter, 3597, tá certo. Gol no 961, eu desconsidero, mantém o ponto de espera. Ok, vai manter o ponto de espera no 961. Autorizado, no 7 Para o táxi azul 4040, alternamos Vitória, 2 horas e 52 de autonomia, POB 81. Táxi aprovado, direita Índia, até o ponto de espera da 90. O ponto de espera com a torre, Yuna no 895, ajustado em 15, bom voo. 1015, via Índia, lá no ponto de espera, torre 1-1895. Obrigado, bom dia. 5-4, direita, solo 1-2-1-1. 2-1-1, chinês 6-2-5. Ingressar no pátio 3, reporte quando tiver condições de prosseguir. Juliette até o portão 4. Sente visual com o companheiro puxando. Quando tiver condições de prosseguir pro 4, formará 3-5-7. Livre pouso, pista 1-0, 3-8-6. Juliette. Bom dia, Alfa informará antes da Juliette. Quanto é o nível externo da presença? Afirmativo, gol externo, 093. Estado externo, gol 093, informe a estabilidade. Aparece a estabilidade. Solo Salvador, é o Sanaic, que foi alto, como parqueamento na posição 13 em remoto, parte 1. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Bom dia. Outra 59, reassuma a navegação na Prodiduna, está autorizada a final do procedimento. Ah, procedimento, agora 759. 3597. Gente, Juliette, ponto 4. Ponto 4, 3597. Gol 961, na linha mantém pistão no zero. A linha mantém, gol 961. Se ocupa através da posição 4. É o azul, 40-40. Mas já foi autorizado o táxi. Ah, ok, obrigado. Para ingresso na Juliette, o Chanel 6225. Ingresso na Juliette, portão 5, 6225. Juliette, portão 5, 6225. Na 3896, solo 57, libera direita, solo 1211. Direita 211, tá 3896. Bem-vindo, bom dia, 3896, táxi Alfa, repórter, Juliette. Alfa, repórter, Juliette, 3896. 3601, pushback, portão 7. Prossiga, 3601, não entendi. Pronto para o pushback, portão 7, 3601. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chamarei táxi. Torre Salvador, bom dia, 093. Gono 093, avistado, ajuste no 095, continua a aproximação, aguarde que está livre. Para que está livre, Gono 093. Torre Salvador, bom dia, azul 4040.0. Azul 4040, mantém o ponto de espera. Sim, mantém. O 3171 para o táxi, o 215, Galeão, 4 horas. 3171, aprovado o táxi, em frente após Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre Uno no 895, ajuste 1015, Mongol. Frente Índia 895, obrigado, tá 3171. Trolho 120, decimal 8. 208, boa, na nave tinha ONU, obrigado, banqueiro. Até. 1093, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Ele pouso, pista 10, 1093. Sou para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360, boa noite, bem hora. No 159, está passando Duna, completa final, chama 2 Salvador, 118, 95 e tem um bom posto. 395, bom dia. No meia. Fazer 380 no meia. Só azul, gol ali, mantendo 0, 0, 0, 0. 961, ligeiro desvio à esquerda da rota, magnética 190, mais 5 milhas para evitar. Está livre. 02 transponder, controle 120.8. Autorizado restrictivo de voo 220 via Andes 7, a pista 0 curva esquerda, saída Puca, transponder a Gaju. Transponder 002, controle 120.8, 3290. Chame quando pronto, puxa na remota. Na posição. Vamos lá. 01, aprovado táxi 4 Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre indo no 895, ajustado em 1016, bom voo. Azul 4040, autorizado decolar, pistão no zero, vento calmo. Ele decolar, não no zero, azul 4040. Torre tá 3171, ponto espera pronto. Tá 3171, mantém o ponto espera. Mantém. 14, tá 3896. Salvador Gol 093, sem contato com o solo. 1093-1211, por gentileza, tente novamente. 211. Solo Salvador, 1093, bom dia. Bom dia, 1093, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 093. 3171, na linha mantém pistão 1-0. Na linha mantém 1-0, 3171. Uno 759, solo 03, libere direita, solo 121, décima 1. Direita 211, boa. Quase 40, 40, vai necessitar manter a proa 2. 30 por 10 milhas de informações. Desvio azul 4040. Desvio 4040. Ou 1961, chame agora Recife na frequência 1251 e alternado 133 decimal 25. 351, 3325, boa, 1961, bom dia. 3601, na linha mantém pistão 0. Na linha mantém 1-0, 3601. Salvador, bom dia, azul 4201, pistão 0, todo para a cópia, Campinas. A 201, Campinas, qual minuto, cópia? Subida inicial, Adael. Subida inicial, Adael, 4201. Tá 3171, decolada 06, controle 120, decimal 8. 08, 3171. Autorizado Leda. Leda, tá 3171. 4201 para cópia. 4201 não copia, prossiga. Autorizado Campinas, no 340, volta via Pisolo 10, Pubá, via Pisolo 96, conforme plano. Decola no zero, primeira curva à direita, fechada a subida da El, Leida, Motiva, alta certa do Pisolo 10. 5010, transponder, controle 120.8. Cacete Azul 4201, autorizado Campinas, 340, conforme o plano. A saída da El, Leda, Motiva. A Pisolo 10, Pubá, via Pisolo 16. Transponder 5010, controle 1201. Controle 120.8. 1208. Ciente, obrigado, senhor. 19, chame quando pronto, profissional. 5201. Diz a secundária. Secundária 135, decimal 3. 353, obrigado. São 3601, autorizado decolar, pistão 0, vento calmo. Iniciada 3601. Quem me chamou? Só um minuto de animar, pra mim escutar correndo cópia, o Del Romeu Golfo. Decolado 101, controle 120.8. 208, obrigado, boa semana. Controle, bom dia, eu tá 3601. Autorizado voo comercial novembro, exame para ser novembro, exame novembro, sobrevoo na paralela decolando ser novembro inicialmente pro da pista 17, coordenado 48 ao sul, o projeto paralela, controle na 08, aciona 0129. Transponder 0121, confirme paralelo ou pico azul? Sim, paralelo pico azul. O Hotel Romeu Golfo, estacionamento e decolagem 14295. Treinamento por conta em risco, reporte fora, reporte pronto para decolagem até o meu Golfo. Contará pronto para decolagem até o meu Golfo. São 3171, me chame Centro Recife, 125, décima 1. 251, São 3171. Alpha 083 descending via until 2,000 feet, altimeter 71016, clear the final air left expiry 1810. Receive air left expiry 1810. Salvador, Altan 3517. 3517, Brasília, Bancópia. Bancópia, 3517. 30 Brasília, 360, peso 117, escola da 110, primeira curva direita, Arbora, Elefa, 1208, funciona 5020. Está autorizado. Brasília, conforme o plano de voo, nível de voo 360, decola na Arbor, transição aberta. Amplitude 17, 5020, transponder, controle 208, da 3517, posição de número 4. Confirma transponder, 3517. 5020? Correto, não puxa. Trabalho. Flight 1 ainda intercept the localized course. Clear, final ILS X-ray flying direct to Duna, Europa 083. Azul 4201 para fuxa de acionamento na posição 9. 4201, aguarda pushback. Gente. Tráfego Salvador, Chané 6211, com informação hotel, na remota 23, na remota 5 Romeu, solicita o nível 360 para o galera. Chegando cópia. Vamos para cópia. Chané 211, autorizado Galeão 360, pelo Avemer 857, Nicolas Dano 0, primeira curva direita, Dael, Leda, Irume. Controle 1208, funciona 5013. Autorizado Galeão nível 360, via Upper November 857, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208, controle 013, transponder, Chané 6211. Correto, chama puxa. Chama para puxa, 6211. 3290, pronto, pushback, na minha posição 2. 3902, aguarde, puxe. 3153 com 172 PLB, alterna, Campinas, 4 horas de autonomia para o carro. Confirma para o B, 172. Afirmo, 172. 3153 está autorizado via parte principal Índia, ponto de espera da 10, chama 11895, que é legal 10 no meio. 2201-09, Azul 42019, Pushback autorizado, chama táxi. Pushback autorizado, Azul 4201. Salvador, bom dia, Gol 1093. 1093, Confins, pronto? Sim. Autorizado, Confins, 360, Perzolo 21, Escola 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 1208, aciona 5022. Autorizado 360, Pesolo 21, Arbor Elefa 5022 Transponder. E o controle confirma 19, 2 vezes. Controle 120, decimal 8, primeira curva direita. 208, primeira curva direita, obrigado. Correto, uma puxa. Bora. 3890, pronto, feedback, posição 2. Tô vendo que chamou? 3890? Afirmativo. Gente, correndo que pediu solo assim que a nave da companhia passar essa guarda, autorizado, chama táxi. Controle ao Papago meu hotel com gol. Já meu gol e bom dia para cima. Bom dia, decolado RN Mar, faço uma rotatória para sobrevoo para cruzo 500 pés. Esse hotel Romeu Golf vai prosseguir com sobrevoo em Camaçari? Afirmo, da frente da área restrita. Área proibida a 506, na escuta permanente do mundo. Perdão, área proibida na escuta permanente, vou pegar uma boa. O Azul 4201 para o táxi com 109 a bordo, 4010 é o Serra da Leão. 4201 inicia táxi, se atravessa meia dúzia, aqui legal no 0 no meio. Gente, táxi até através da meia dúzia, aqui legal no 0 no meio. Já 3153, tanto modo espera da 10, visual cara na abração. Da 3153, a Lima tem pista 10. Autorizada a Lima tem na 10, tanto 3153. Segue Airbus da Tani, finalizando o push no 02, até o ponto de espera da 10. Quando é 1895, que é legal, no 0 no meio, 4201. Então segue a nave da Tani, até o ponto de espera da 10, quando é 9895, azul 4201, bom dia. Europa Zero 83, qual são? Europa Zero 83,

adiciona 0145. Poderia confirmar, transponder 0145. E a cola da 1-0, curva para a esquerda, recebeu o meu pé no corredor forte. Controle 128.295, atornado 0145 no pátio da Bata. Bata, PLB? 01. Bata, PLB 01, acionamento táxi 1895. 1895, obrigado, senhor. 3890, pronto, táxi. Táxi à direita via Índia, com a espera da 01895, que é legal, 0 no meio, 3890. Só o PLB, autonomia e as alternativas. Rodando Natal, autonomia de 3 horas e 15, PLB 163, via Índia 1016, com a espera da 3895, 3890. Só autonomia novamente? Natal, senhor. Autonomia. 0315, beleza, gente. Salvador, bom dia, 1865, gente do hotel. 1865, Brasília, pronto. Pronto, 1865. 1865, Brasília, autorizado 360, Upper Zulu 17, decolzão 10, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 208, Fana 5024. 20 graus, 04. Papai Uniforme Serra Eco Hotel, ciente, reposto no ponto de espera 35. Hotel afirma, ali mantém pista 35. O ajuste no 0 no meia. 1-2, gol no 963. 5017. 1-0, corrigindo. Gol no 963. Correto, chama, puxa. Tá bom. Vamos chamar 6225, informação hotel. 6225 Brasília, pronto? Pronto. Autorizado Brasília, 320, operador 17, decola da 90, primeira curva direita, Arbor, Elefa, 1208, aciona 5027. 380, Arbor, Elefa, operador 17, decola da 10, curva direita, esquerda, Arbor, 5027 no transporte. Salve, mantenha Arbor, transição Elefa. Arbor, Elefa. Correto, chama, puxa. Chamará gate 5. 4201, bom dia, a linha mantém, pista 1-0. Entendi, mantém azul 4201. 3890, decolou os 29. Chame o controle 120, décima 80, bom voo. 3890. Controle em Salvador, bom dia, Otan 3890. Otan 3890, suba e mantenha nível de voo autorizado via PUCA. Entendeu, então que sobe o nível 250 via PUCA, Otan 3890. Espera afirmativo nível final. Recebi a porta 2. Usar o hotel para 35, Terra Cotel, livre da colagem pista 35, vento 290 graus, 029. Livre da colagem, Terra Cotel. Azul 4958? Azul 4958, acione identificação. Estou de coral, posso coral Mari, para chegada da Mari, aguardando contato no radar. Coral Mari, Salido 2229 na escuta do controle. Do 4958, contato radar 71 milhas. Sudoeste de Salvador, é posto quando pronto para descida. Salvador, bom dia, o Serra Eco Hotel. Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, 506, reporte a 20 milhas de Salvador. 20 milhas de Salvador, Serra Eco Hotel, reportará. Qual altitude que vai manter o Serra Eco Hotel até João Durval? 1.500 pés, até o destino. 1.506, reporte a 20 milhas e quando possível sua chamada de pouso. Controle Salvador, bom dia, Passaredo 2229, com a informação hotel e já no ideal de descida. Passaredo 2229, bom dia, acione identificação, voo ITAP para chegada Mari, está autorizado descida até nível 050, ajuste em Salvador 10 no meia. Afirmativo, centro da informação hotel, descendo para o 050, vai ajustado 10 no meia. Controle, bom dia, Azul 4201. Sim, papel. Azul 4201, bom dia, contato radar, se mantém no 340 via da EL. 340 via da EL, Azul 4201. Salvador, bom dia, Azul 2775, com hotel. Azul 2775, bom dia, acione identificação via chegada Mari, reporte quando pronto para a descida. Além de área descida, o 2775. Exato, descida até o nível de voo 060. Descendo para o 060, 75 da Azul. Controle Salvador, Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, estima o pouso em feira aos 1000. 1000, Zulu, copiado, estimado, Serra Eco Hotel. E3, solução 3, puxa, acionamento. Autorizado, chama ataque. Chama ataque. Descida 25, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 649, descendo até o 170, com informação, hotel. Voo 649, bom dia, acione identificação via chegada Golf. Autorizado descida até o nível de voo 070, ajuste 10 no meio. Ok, 70 no nível 16, no ajuste ao 5, só 3 aproximando. Pesado pro de pelo, voo no 649. Obrigado, 649. Controle Salvador, passarelo 2229. Daria pra gente aproar Duna? Daí a gente evita algumas formações aqui na nossa proa. Autorizado Duna, passarelo 2229. A velocidade está a critério número 1 para aproximação. Gente, vai manter 250 nós. Controle 2775 da Azul seria o número 2 do pouso? Número 2, afirmativo. É possível o Duna estar presente? Cinco, inicialmente manda um certificado, se possível autoriza para o número. Grato, o 75. Azul 2775, voe ITAP. ITAP, 3890, chame Centro Recife, 125, decimal 45. 245. Voo no 649, redução para 2509. Reduzindo 250, voo 649. Taxi 1093-156, bordo 3 horas, alternativa Campinão. 1156? Extremo. Presta autorizada, direita via Índia, ponte espera da 0185, que é negar na 096. Índia, ponte espera 295, comente 16. 1096. Estado no 096, vai reportar estabilizado no procedimento X-ray, 10 a cabeceira. 2229. 2775, desse mantenha 3 mil pés livre da restrição de altitude em TAP. Descendo para 3 mil livre da restrição em TAP, 975. Alô, Salvador, está 3517, puxa para cancelamento. 3597, chama a parte. Chama a nata, 3597. Salvador, voo 093, ponte 0 no 0, pronto. Voo 093, ali ainda é cola piso no 0, vento 290 graus, 03 nós. Ainda é cola piso no 0, voo 093. 1963, posição 1 para pushback, acionamento. Voo 1963, aguarda pushback. Aguardando, voo 1963. Duna 649, desse, mantenha 4 mil pés, ajuste, 1096. 4 mil, 1096, voo 649. 4201, chame Centro Recife, 125, decimal 1. 125, decimal 1, Centro Recife, 4201, bora. 4958, confirme a velocidade indicada? Indicada de 2009. Parecido azul 4958. O 4958 deste mantenha nível de voo 050, mantendo no máximo 200 nós de indicada. Já mantendo os 2 a 0 nós, máxima de indicada, descendo para o 050, azul 2, 4958. Azul 4958, vetor radar para sequenciamento, mantenha a presente proa. Tem como limite o localizador? Tem na presente proa, o limite é o localizador, azul 4958. Correção, Finger 5, pushback autorizado, chama a tarde. Chama a tarde. Sierra Eco Hotel, está afastado do Salvador 1, 7 milhas ao norte, tem frequência livre para autocoordenação. O 2775, o tráfego precede na aproximação 12 horas, 1-0 milhas, um ATR-72, cruzando 3 mil pés em descida para 2 mil. Tem o mesmo ticket, estará 77. Número 649, reautorizado e descida para 3 mil pés, ajuste na 096. Para 3 mil, 16, gol 649. Está interceptando o lock passageiro 2229. Passageiro 2229, chame agora a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. 2775, autorizado final ILS, safe, soma 0. Autorizado final X-Ray, o 75. Torre Salvador é passaria do 2229, está estabilizado na final. Passaria do 2229, ciente, livre pouso no zero, vento 320 graus, 029. Ciente, livre pouso, passaria do 2229. 95, quer legal no zero no meio. Direito, linha Índia, ponto esperto 295, está 3517. Bono 96301, autorizado, se chama tarde. Autorizado no 01, chamando para o táxi, gol 1963. 3775, confirme sua velocidade indicada. Reduzindo para 170. Quando 649 reduza para 1970, nós aguarde autorização para final ILS. Ok, reduzindo para 1709, aguardando instruções para o ILS. Aproximação final, após pelo prosseguir na proa de dono. Quando 649, para sequenciamento, mantenha a presença do tem como limite o localizador. Sequenciamento, mantém proa 215, limite ao lógico, gol 649. O azul 4958 intencionalmente vai ultrapassar o localizador para sequenciamento. Seu limite é a magnética 130 de Simbra. Ultrapassar o localizador 130 de Simbra, o azul 4958. Afirmo que processo na aproximação 2 horas e 13 milhas, um Boeing 737-800, cruzando 4 mil e descida para 3 mil. Azul 4958. Iniciando o resto da aeronave, está aguardando. Bono 093, chame Centro Recife, 128, decimal 8. 288, Bono 093. Fazem aproximação para Salvador, a torre informa, chuva leve sobre o campo. O 649 ainda até 3 mil pés? 649 para o localizador por via esquerda para o A150, desse mantenha 2 mil pés em forma estabilizada. É 50 de proa, 2 mil na altitude, já passará estabilizado, aguente algum 649. Para o táxi, eu vim 126, autonomia de 3 horas e 30, alterna o operante. Para o azul, 4, 9, 5, 8. Para o azul, 8, desse mantenha 3 mil pés. 2775 estabilizou? 4958. Bem ativo, estabilizado, 2775.